Santos 2000, controle de Salvador 1208. 208, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Salvador, gol 1161, bom dia. Pulo número 1, contato radar na decolagem, comandante 360, após 2000, direto Leda. 2000, Leda, 1161, obrigado. Iota 3601 para o pushback estacionamento. Liga só na chama do táxi 3601. Autorizado semana para o táxi da 3601. Bruno, 161, chama centro Recife em 25, 1, alternando 28, decimal 35. 251-2835. Correto. Muito obrigado, viu? Bom dia. Móvel da 3601 para o táxi 121 a bordo, 4 horas e 10, Hotel da Galeão. Só 3601, táxi autorizado via Pátio 1, táxi Índia, chegando pronto, ponto de espera. Pátio 1, táxi Way Índia, chamarão, ponto de espera, só 3601. Rio 3601, ponte para pronto. Rio 3601, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento no 80 graus, 10 nós. Aí decola na 10, 3601, 3601. Delta aqui na posição 6, pedindo autorização de reboque para a posição 7. Autorizado, seu meu termo. 601, chame Recife em 251, alterna 28, decimal 35. 6075, autorizado aeroporto de Congonhas, via Pesolonó 0 para o Bávio, Pesolonó 6, pois muito direto com fins, direto Chomod, Pesolonó 30, nível de voo 360, pista no 0, após decolagem em primeira curva direita, subida salvo 1, transição Motiva, transponder 5505, controle Salvador 120.8. Autorizado para São Paulo, no nível 360, decola da 10, curva à direita. Sambo 1, transição Motiva. Uniforme Zulu 10, é a primeira da via para o Bavi. Uniforme Zulu 16, Posbo, Confins, Somote. Uniforme Zulu 30, Entite. 5505 no transponder, 120. Confirmando a transmissão, cortou no final. Controle Salvador 90.8, chame para o portão 11. 6075. Salvador, bom dia, voo 961, da opção de utilização milhão. Voo 961, autorizado ganhando 360 via Aposilha 44, segura pelo novembro 857, Monsul. Pista 90, primeira curva direita, São João de transição, Doppio, 5506, transponda com 3920.8. November Victor Oscar 1, transição Doclo, Delta Oscar Kilo, Lima Uniform. Isso aprovado, Daniel 360, foi do 44, segura para November 87, volte. Colocando no 0, pula direita na Sambo 1, dando posição 06, controle 208, por 91. 961, correto, chame pronto, portão 4. Alfa Romeo, Gol, no que seja. Bom dia, autorização para São Paulo, para a cópia. Foco para a temporada. 229, formação em curso Foxtrot, autorizado aeroporto de Congonhas, via alta do plano de voo, nível 360, pista 10, após decolagem, primeira curva à direita, subida Sanvo 1, transição Motiva, 5507 transponder, controle Salvador 120.8. Quando São Paulo Congonhas 360, via rota do plano de voo, Salvador 0, curva à direita, são do Uno, Motiva, transmissão 5507, 1208 ao controle do Uno 229. Uno 229, confirmando a saída Salvo, Sierra Alfa, November, Victor, Oscar, Uno, transição Motiva. Salvo Uno reportado, cortejado, do Uno 229. Uno 229, portão 8, chame pronto. Reportado. Vai acionamento. 229, portão 8, livre de acionar, chame o táxi. 229, porta o táxi, 229. Depois tiver estacionamento, Coronel Senhora, posição 04. Direcionar chame táxi, 1961. Maratáxi, não. Chegou o 229, temos 114 a bordo, 4 horas e 30 em Galeão. Bom, 2 está autorizado através do portão 62, eu sigo a companhia até o ponto de espera, mantenha a frequência sendo pronto, 1895, altímetro 9095. Até o ponto de espera, mantém a frequência. Táxi 1961, tá com 1-63-344, Santina. 1961, autorizado. Táxi Índia, chame pronto. Sim, Alô, Mike Bravo Romeu. Prossiga. Mike Bravo Romeu, estacionado na remota 14, solicitando autorização de reboque até o gate 9. Autorizado até o 9, chama término, mano. Chama término, Mike Bravo Romeu. Portão 1-1, livre e acionar chantagem, Oxalé, 6075. Reportando o táxi, Oxalé, 6075. Mike Bravo Romeu, na escuta. Mike Bravo Romeu, na escuta. Informo a voz da Avianca que vai puxar no portão 11, ok? Faço o reboque sem interferir com o tráfego. Ok, Mike Bravo Romeu, sente. Espera pronto, 9-1. Bruno 9-1, autorizado a linha de colar 1-0, vento 170 graus, 1-0-9. Autorizado a linha de colar 1-0, gol 9-1. Gol 229. Alemã T, pista no 0, gol no 229. Alemã T, gol no 0, gol no 1991, decolado Zona 3, chama controle 208. 208, 91, bom dia. Polícia Salvador, bom dia. Gol no 961, passa 1700, Tango 1. Polícia 961, contato radar regular, mantém o nível de voo 360, após 2000 pés, direto Leda. Zona 360, após 2000, Leda, 91. Datã finalizando o reboque, após siga via pátio 1 no Taxi Índia, chegando pronto ponto de espera, 1015. Ok, observando a aeronave da Datã parqueando agora, pátio 1, Índia, ponto de espera 1-0, chamaremos pronto, 1-0-1-5, eu chamei a 075. Mike Bravo Romeu parqueado na posição, bom dia, Rato. Bom dia, Mike Bravo Romeu. Gol no 229, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 109. Bono 229, decoladas 16, controle de Salvador 208, bom voo. 08, boa, 229. Salvador, bom dia, Bono 229. Bono 229, contato radar e decolagem, submantenha 360. Saída, Sábio Uno. Contato radar, só mantenha 360, Sábio Uno, Uno 229. Trouxa 6075, bate 1, ingressando Índia. Trouxa 6075, autorizado, pista 10, linha de decolar, vento 170 graus, 109. Eu vou decolar 10 para o Trouxa 6075. Bono 961, nós chamamos Centro Recife, em 251, alterna 28, decimal 35. Cumpriu frequência, Bono 961? 251, alterna 28, decimal 35. 251, 2835, 961, obrigado, mano. Ono 229, chama o centro Recife, 251, antena 28, décimo 35. 251-235, vai chamar repetitivo, ano 229. Na 6075, decolado 221, chama o controle 208, bom voo. Chamaremos, obrigado, bom dia a todos. Controle, Salvador, um bom dia, Xené 6075, passa 1700 metros, no perfil da São Moro. Xené 6075, contato radar, decolagem, subiu montanha, nível de voo 360 após 2000, direto Leda. 360 após 2000, direto Leda, Oxa 6075. Autorizado o aeroporto de Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360, pista em uso no zero, após decolagem em primeira curva direita, subida Sambo 1, no transição Motiva, 5512, transponde, controle 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pertolu 10, decola da 10, curva direita, saída Sambo 1, transição Motiva, transponde 5512. Controle 120.8, Xené 6251. Xené 6251, portão 7, está correto, cotejamento, time pronto. Para pronto, 6251. Paulo Salvador, muito bom dia, do Alfa X Romeu. Alfa X Romeu. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 3, Romeu, para o pátio principal, posição 04. Autorizado, até o portão 4. Azul Alfa, que sou eu, Romeu Ciente, para a posição 04.